Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. E voltamos com mais um incrível e surpreendente podcast. Uhul! E vamos falar da família 2A, ou conhecido também como grupo 2 da nossa querida e linda tabela periódica. E quais são os elementos dessa família? Bom, nessa família temos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Caraca, quantos elementos! Mas calma aí galera, a gente vai facilitar pra vocês, porque afinal a gente é muito legal, né? E qual é a frase então? Vamos lá! Beijei, mijei, caguei, surrei, bati, rasguei. Que frase é essa? Ela não é linda mesmo? Na verdade, ela é bem estranha, mas é assim que vocês vão se lembrar dessa família. É, então o beijei nesse caso significa o berílio, o mijei para o magnésio, o caguei para o cálcio, o surrei para o estrôncio. Gente, no caso do estrôncio, o macete se dá para o símbolo dele, hein? O símbolo é SR, viu? E continuando, bati para o bário e o rasguei para o rádio. É, caguei para o cálcio. Enfim, vamos começar falando do berílio, que graças a esse elemento foi descoberto o nêutron, com a ajuda do químico James Chadwick. E esses nêutrons que o berílio produz têm um papel fundamental hoje na química nuclear. Cara, que legal! Sim, é muito legal. Mas esse elemento no seu corpo causa estrago, tá? E ele não precisa estar em excesso para isso. É verdade. Uma pequena quantidade desse elemento no seu corpo causa uma doença que queima os pulmões e está ligada ao câncer de pulmão. Vamos lá, o próximo é o magnésio. Um elemento que deixa essas pessoas com os olhos fechados em algumas fotografias que utilizaram os flashes. É, ele é o culpado disso. Pois a luz dos flashes das câmeras fotográficas se dá graças ao poder de combustão do magnésio. E aí, galera, sabe aqueles remédios que nos faz correr para o banheiro? Isso, os laxantes? Os laxantes são feitos com os sais desse poderoso elemento. Tô cagando pro magnésio também. Bom, chega de falar do magnésio e vamos falar agora do cálcio. O elemento capaz de nos manter em pé. Pois é, galera, mas o cálcio não está presente só nos nossos ossos. Ele está presente também nos nossos dentes. Tá? O cálcio é um elemento muito importante na nossa formação e fora do nosso corpo ele é muito utilizado também. Ele está no cimento, na cal, no giz e nas pedras calcárias. É, isso aí. E vamos para o estrôncio agora. Aqueles reflexos avermelhados dos fogos de artifício são de responsabilidade desse elemento e são lindos, né? Mas sua principal utilização é como aditivo no vidro de televisões e monitores. E o bário? Bom, esse elemento na forma de carbonato é um veneno mortal para os ratos. Já na forma de sulfato, ele é usado em refeições nem nutritivas nem gostosas, mas ideais para ver como você digere os alimentos. É, e o rádio? Mas, gente, não é o rádio que vocês escutam no carro ou em casa, tá? O nome desse elemento vem do latim e significa raio. Bom, dessa família 2A, o rádio é o mais pesado e ele brilha em qualquer situação. Por isso ele já foi utilizado em tintas fluorescentes. E agora, qual é o próximo elemento? É, galera, não tem próximo. E o que isso significa? Que nosso podcast chegou ao fim. Ah. Então, até a próxima, galera. Se cuidem e sonhem com a gente hoje. Ou não. Beijos do Rafa. E abracinhos da Magda. Falou!